Fantasy Flight anuncia a quarta edição de Twilight Imperium. Fantasy Flight anuncia board game baseado na franquia Fallout. Fantasy Flight, de novo, anuncia uma nova versão de Civilization. SteamForge e Capcom anunciam Kickstarter de Resident Evil 2, The Board Game. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de notícias do Jogatina BG. Novamente, sozinho aqui. Teve uma complicação, o Snake não apareceu, o Excel tá ocupado. Então, estou aqui novamente para passar algumas notícias muito interessantes para vocês. Lembrando que esse podcast é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram. Lá você pode seguir a gente lá no Telegram, no @jogatinabgnews, onde a gente publica notícias diariamente, certo? Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no @jogatinabg. No Facebook, você pode curtir a nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg. Você pode também assinar nosso canal no YouTube. Isso mesmo, tá cheio de novidades, break news e muitas outras coisas, que é o nosso canal no youtube.com/jogatinabg. E para complementar nossas redes sociais, que é o nosso contato direto com a galera que ouve o nosso podcast, que assina o nosso canal, que é através do nosso grupo no Telegram. Você pode acessar. Lá tem muita discussão legal, discussão de regras, novidades, o pessoal vai entrando no hype junto comigo em vários jogos. Mas antes de a gente começar aqui, vamos passar algumas novidades a respeito do Jogatina BG. O Jogatina BG tá crescendo cada vez mais e muitas novidades vão surgindo aqui. A primeira delas é a nossa série de vídeos Break News, que a gente fala de notícias interessantes, assim, que foram muito bombásticas, pelo menos na nossa opinião, que a gente vai abordando, né? Por exemplo, teve a notícia bombástica em vídeo que a gente fez, que pelo menos eu fiz, né? Sobre a quarta edição do Twilight Imperium, que eu vou falar ainda hoje. Além disso, também fiz um break news do Civilization, falando sobre mais diferenças, certo? Teve também a volta da nossa coluna, da nossa série de vídeos mensais, a Week, que a gente fala sobre mecânicas e categorias. Nessa edição de agosto, foi sobre mecânicas, a mecânica de construção de baralho. E por fim, eu tinha comentado na última edição, eu e o Excel, a gente fez um top 5 jogos aguardados da Gen Con. Tá bem legal, confiram, vai estar tudo linkado abaixo. Aqui então para as notícias, a gente separou notícias e destaques para o cenário nacional e internacional entre o período de 8 a 14 de agosto de 2017. No Brasil, a Galápagos já está com algumas lojas vendendo o jogo Game of Thrones, O Trono de Ferro, que é uma reimplementação de Cosmic Encounter para o tema da série. Ele já havia sido anunciado anteriormente e já começou a ser pré-vendido por algumas outras lojas pelo valor de R$219,90. Ele está previsto para um lançamento oficial entre 7 a 10 dias, conforme as lojas informaram, e no Twitter eles me responderam que logo vai ter mais novidades então, a respeito desse título aí. A Devir lançou, já aproveitou vários jogos que vocês anunciaram, lançou oficialmente a versão 2016 do Agrícola, que é uma versão um pouco mais user-friendly. E lançou também o jogo infantil, que é Léo Vai ao Barbeiro, né? Então, se vocês quiserem saber mais, vai estar no links abaixo. A Mandala Jogos lançou dois títulos também. Um deles foi o King's Gold, que é um jogo de piratas de 2 a 4 jogadores. O preço promocional tá R$50. Fora dessa promoção vai estar R$60. É um jogo de expectativa de jogo 10 minutos, também interessante. E também lançou uma HQ chamada Zombies, que é uma HQ jogo no estilo clássico daqueles livros do Steve Jackson, por R$59,90. E por fim, aqui no cenário nacional, a gente teve o anúncio da Redbox Editora que o jogo The Hive está previsto para novembro, conforme o saque da empresa. No cenário internacional, a gente vai começar, claro, com a Fantasy Flight. Cara, a Fantasy Flight anunciou muitas coisas interessantes. Muitas coisas, eu entrei no hype aqui. Claro que eu vou falar primeiro sobre a quarta edição do Twilight Imperium, com valor de pré-venda de 150 doletas, né? Onde você pode saber mais informações no nosso vídeo, que eu vou deixar linkado pra baixo aqui pra vocês, que lá fala sobre as principais mudanças entre a terceira e a quarta edição. O jogo vai vir com 17 facções, né? E vai ter muitas mudanças nas cartas de estratégia e muito mais. Então, achei bem interessante. A Fantasy Flight também anunciou hoje, no dia da gravação desse podcast, uma nova versão do board game de Civilization, o Sid Meier's Civilization A New Dawn. Esse jogo está previsto para o final desse ano, pelo valor de 50 doletas. Eu também fiz um vídeo do Break News falando sobre as diferenças entre esse jogo e a versão de 2010, né? A Fantasy Flight também anunciou, vou falar várias coisas Fantasy Flight aqui, mas ela também anunciou um jogo de tabuleiro baseado na franquia de videogame Fallout. Esse jogo vai ser um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores, e onde você você vai selecionar entre 5 exploradores que vão explorar o Wasteland, fazendo várias missões, angariando aliados e combatendo diversos inimigos. A arte do jogo tá fantástica, tá? Pra quem gosta da temática de Fallout, tá bem interessante. O preço tá por $60 e não tem uma data específica de lançamento. Ainda, a Fantasy Flight também anunciou mais um conteúdo adicional para o LCG do Senhor dos Anéis, chamado A Montanha de Fogo, né? Essa expansão não será o último conteúdo pro jogo, mas ele vai encerrar o conteúdo baseado na saga, né? Saga Expansion, que começou lá naquela expansão chamada The Black Riders. O preço tá, obviamente, pelo preço básico de $30, como qualquer expansão nesse tamanho, só que ainda não tem data de lançamento. Ainda na Fantasy Flight, ela disponibilizou o manual da expansão Rise of Empire do jogo Star Wars Rebellion. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como vai funcionar as mecânicas dessa expansão, acesse o link aí abaixo. E por fim, a Fantasy Flight lançou mais perfis a respeito de dois clãs do jogo Legend of Five Rings LCG, baseado no clã do Unicórnio e Escorpião. Então também o link vai estar abaixo. Continuando aqui, a editora Plan B anunciou Century Goal Edition. Esse jogo vai ser uma reimplementação do Century Spice Road, esse jogo que a Devir vai trazer aqui pro Brasil como a rota das espaçarias, né? Esse jogo tá previsto para chegar nas lojas até final de agosto por um valor de $40. A Days of Wonder disponibilizará algumas cópias de Ticket to Ride Germany durante a Gen Con, mas que vai começar nessa quinta-feira, dia 17, logo mais eu vou falar sobre a Gen Con, mas vale ressaltar que esse jogo vai estar previsto para setembro desse ano, no mercado americano, só que não tem valor ainda anunciado, mas deve seguir os outros valores dos títulos de outra série, né? Falando em Ticket to Ride, eu também lancei um vídeo de jogatina digital, hoje também, que eu joguei a versão digital, então tá lá no nosso canal no YouTube. Continuando aqui com a Days of Wonder, que também anunciou as expansões Serviços Públicos pro jogo Quadrópolis e Winds of Sultan do jogo Five Tribes. Essas expansões estarão na Gen Con com algumas quantidades limitadas, mas no futuro vai ter o lançamento dele oficial pra versão de loja. A Iris Games abriu uma quantidade limitadíssima entre aspas, né, de pré-venda pra versão limitada de War of the Rings Warriors of the Middle-earth por 30 doletas. Serão disponibilizados entre 1.200 a 2.400 cópias. Todas essas cópias terão um certificado de autenticidade e serão enviados em fevereiro de 2018. Falando na Gen Con, que tá chegando esse dia 17, quinta-feira, várias editoras publicaram seus cronogramas de atividades e jogos que terão disponíveis durante a feira, entre elas a Holy Grail, que listou que vai estar com os seguintes jogos: Outlaws, Museum, Save the President, Save the World, Syndicates, Tal City e Rallyman GT. A Gale Force 9 falou que vai ter o seguinte jogo, vai ter duas expansões de Star Trek Ascendancy, uma delas com Cardassian Union e Ferengi Alliance. Além disso, vai ter o Firefly Adventure, que a gente anunciou aqui também, o jogo de Doctor Who, Time of the Daleks, e outra expansão de Star Trek Ascendancy, chamado Borg Assimilation. Além disso, vai ter outros produtos, playmats, miniaturas de D&D e muitas outras atividades. A Pretzel Games, ela vai lançar durante a feira uma versão gigante, né, de Flicken Up. Essa edição é 175% maior do que a versão que você já conhece e vai estar linkado também o link aqui abaixo. Se você está escutando esse podcast nesse dia de lançamento, dia 14/8/2017, até o dia do início da Gen Con, a Asmodee Digital, ele está dando na versão no Steam de Mystery ou Ticket to Ride, através de um link que eles estão comemorando a edição de número 50 da Gen Con. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vai estar abaixo. A Yellow anunciou Terror Eyes, que é um Dice Game de destreza voltado para o público infantil. O lançamento desse jogo vai ser em outubro, só que ainda não tem valor anunciado. A WizKids anunciou Yumi World, é um card game de 2 a 4 jogadores, uma temática de piquenique bem interessante, e está previsto para novembro desse ano pelo valor de 15 doletas. A WizKids também anunciou um jogo chamado Empires, um jogo de 2 a 10 jogadores de trocas e gestão de recurso. Está previsto para ser lançado em outubro, pelo um preço estimado de 55 doletas. Um pouquinho caro, né? Vamos ver se é um jogo interessante. A editora Banana Grounds, sei lá como fala o nome dessa banana aqui, dessa editora, tudo bem, falei errado, anunciou um jogo infantil chamado Cobra Pound. É um jogo que lembra um dominó com um dice game, só que ainda não tem valor nem data anunciada. A editora AEG, eu não sei provavelmente se deve ser a pronúncia correta, a editora AEG anunciou vários títulos também, começando com um card game de luta chamado Sakura Arms para 2 jogadores. Além disso, lançou uma nova versão do clássico de 1968 chamado Junta, que é um jogo de 3 a 6 jogadores. E por fim, anunciou The Master's Trails Wrath of Magmoroth, que é um dice building de 1 a 4 jogadores, também bem interessante. bastante. A Steamforge também teve alguns anúncios aqui. Ela já havia inicialmente publicado a versão board game do Dark Souls, e ela aproveitou e anunciou também uma versão card game baseada nessa franquia, que será um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores com mais de 400 cartas previsto para 2018, com valor de pré-order de 40 doletas. A Steamforge, em parceria com a Capcom, a produtora de videogame, eles vão fazer uma campanha, eles farão uma campanha no Kickstarter para lançar um jogo baseado na franquia Resident Evil. O jogo vai ser Resident Evil 2, The Board Game, está previsto para o lançamento dessa campanha para o final desse ano. A Greencouch Games anunciou uma expansão standalone de Best Treehouse Ever, chamado Force of Rune. Mais novidades também no link. A Osprey Games divulgou a imagem definitiva da nova edição de London, um jogo de Martin Wallace, e essa edição está prevista para outubro desse ano. A Lookout Games anunciou a segunda expansão para All My Goods. O nome dessa expansão vai ser Escape to Canyon Brook. Está prevista para a Essen desse ano, só que ainda não tem valor de lançamento. Bom, vamos aqui para o Kickstarter. Selecionamos, como sempre, alguns destaques aqui. Dessa vez foram 3. E o primeiro deles aqui é um chamado Encounters, que é um card draft game de 2 a 4 jogadores. E esse jogo é inspirado naqueles geradores de itens mágicos dos jogos de RPG de computador. Por exemplo, vamos considerar aqui o Diablo, que tem muito disso, que você vai gerando itens aleatórios que pode ter status diferentes. Então eu achei bem interessante. A Flicking Games também tá com outro jogo aqui chamado Off the Rails. E é um jogo de tile placement, 2 a 4 jogadores. Jogo bem interessante, que você vai montando suas rotas e você vai levando seus dados para ações. Então, eu achei bem legal. E por fim, a editora Juegorama, talvez seja isso, porque é uma editora espanhola, ela está começando uma campanha para Iron Arms. Esse jogo é um jogo tático de miniaturas com modo co-op e cooperativo de 1 a 4 jogadores. Então, bem interessante. Então, todos esses links vão estar na postagem aqui para vocês. Cantinho do evento, é claro, sempre é muito importante a gente ressaltar os eventos que vocês têm aí nas suas cidades, nas suas regiões. E lembrando, você pode divulgar seu evento aqui. Se você sabe de um evento maneiro para atrair novas pessoas, para saber mais sobre os eventos, mande para nós no jogatinabg@gmail.com para a gente divulgar aqui, desde que esteja sempre no tempo, né? Mantém com uns 2-3 dias de antecedência antes da gente publicar o podcast, para a gente ter um tempo para abordar aqui. Ressaltando, dia 26 de agosto, vai ter vários eventos em vários locais, começando com Além do Muro, de número 40, lá em Jundiaí, São Paulo. Vai ter também a edição 99 do Castelo das Peças, no Rio de Janeiro. E em São Paulo vai ter a 27ª edição do evento Board Game São Paulo. Então, todos esses links desses 3 eventos vão estar abaixo aqui. No dia 19 e 20 de agosto, ou seja, próximo final de semana, ocorre o Diversão Offline, no Rio de Janeiro. O evento tá bombando. Queria muito ir, mas infelizmente tá muito longe pra mim. Um dia eu vou, ano que vem, vamos ver, certo? E em Belo Horizonte vai ocorrer também um evento chamado o terceiro evento Y Board Game, no dia 16 de setembro. Novidades e mais informações na postagem, certo? Bom, gente, é isso. Eu fico por aqui em mais uma edição de podcast de notícias do Jogatina BG. Eu espero que vocês tenham gostado novamente. Dessa vez não foi tão interativo, porque as pessoas que gravam comigo não tiveram como gravar hoje. Mas eu tô aqui, como sempre, passando notícias pra vocês. Então, lembrando, se a gente deixou de comentar uma notícia, se você quer divulgar seu joguinho que você tá fazendo, cara, mande pra nós lá no jogatinabg@gmail.com. Também entre em contato comigo através das redes sociais, no Twitter, do Facebook, do Jogatina BG, certo? Divulgue seu evento com... Gente, sempre que uma editora quiser divulgar novidades, pode entrar em contato com a gente não liga, a gente não morde, certo? Então eu fico por aqui, até o próximo turno. Abraços, falou!